2704 na escuta do controle. Sente para caixa livre, atrás de leste serra. 4039, deformação de direto para autorização. 4039, Campinas, autorizado. 340, decola da 10 com a primeira curva direita na saída da Empresa Motiva. Lampes U, 10 é a primeira aerovia, após Subaru com fonte. Transponder 5146, controle 120, decimal. Autorizado Campinas, Visa 340, retorno à pista 10, curva direita, será da El, transição Leda, segue Motiva, após Suave, e no rota do plano, zona 5146, controle 1201, azul 4039. 1208, controle. 208. 039, contingimento, vai até após a pronto para o pushback acionamento. 4039. É 3304, bom dia, sua identificação, autorizado chegada Bonte, desça para 4000 pés, ajuste 0116. Tempo com 4000, Bonte, 0330, pronto para o táxi, nossa autonomia 0332, alternando São Gonçalo, com 159 a bordo. Isso aqui é via parte 1 no Índia, ponto de espera chama Torre 1, na extensão 95, altímetro 1016. Sim, parte 1 no Índia, na torre 395.016, a recorde 3230. Voo 2199, bom dia, sua identificação, autorizado via chegada Mari, desça para o nível 050, número 2 na aproximação. Chegada Mari, 050, voo 2199. Azul 2704, call Recife, 1245, Sanibel 12685. Please say again the frequency, Azul 2704. Call Recife, 125.45, Sanibel 12685. Okay, Recife Center 12545 and backup 12685, Azul 2704. Thank you, good day. Para a saída pública, transição Caju, aguarda o meu copo. Salvador, bom dia, 832-830, ponto de espera 10, pronto. 30, está autorizada a linha de colapso no 0, o vento 190 graus, 079. Autorizada a linha de colapso no 0, 32-30. Sanamia 312, bom dia, sana identificação, autorizado chegada Mari, desça para o nível 060. Chegada Mari, para o nível 060. São 3304, desça para 2000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2000, autorizado o IUS, reportar estabilizado 3304. Bom dia, passarei 2223, informação do cliente, autorização do cara da conquista. Cara da conquista, qual o seu nome estimado, por favor? para você? Primeira aeronave e o estimado, com 10 e 30 o previsto. E aeronave, o voo é o 2223. Azul 2223? Passaredo. Passaredo 2223, eu iria verificar aqui no sistema, no momento não tem nada não. Foi feito CHG ou DLS? Ok. Então, o senhor pode confirmar, foi feita CHG ou DLA? O plano era para mais tarde ou para agora? Não, era para 10h30. Eu vou conseguir contato com a companhia já mesmo. Bem, te aguardo a informação, iremos verificar aqui também junto com a sala IS, ok? Ok. Fila? Nós confirmamos, o plano seria para 10h30 Zulu, já vou passar as informações para você. Eu compreendi, pode repetir por gentileza. Tenho aqui uma DLA para as 11h15. Mas infelizmente eu não tenho o seu plano. Ele verificar aqui com a sala IS e já chamou o senhor novamente, ok? Ah, tá aqui, obrigado. Voo 2199, desça para 3.000 pés, ajuste no 016, redução de velocidade 2009. 7.3.000, centro de ajuste reduzindo 2009, outro 2099. Recife autorizado 390, decola da 190 com primeira curva esquerda na saída Puca, Jama, após Jama, Caju. Transponder 5152 e o controle em 120.8. No 372, protegimento correto, reposta pronto para o pushback acionamento. Estabilizou, atenção com a vista 3304. 6304, complete a aproximação final, chame torre no noite decimal 95. Letra 5, ó. A 99 da Gol, desta 2000 pés, autorizada a aproximação final e ele é certo. Cliente, autorizado, X-Trade, autorizando 99. Nome é 312, desça 3.000 pés, ajuste no 096. 3.000 pés, ajuste no 096, é o Oxanero 63. Salvador Mike, Hotel Juliette. Diga. Michael Hotel Juliette encontra-se estacionado na remota 13 do pátio 1. Solicito autorização de reboque até a ponte número 8. Sim, chame o solo em 1211. Ok. Torre Salvador, TAM 3304, estabilizado LSX 3 da pista 10, passado Simbra, baixo, show de trabalho. 3304, ajuste no 06, livre pouso, pista no 0, vento 200, 0 grau 09, nós. Número 8. Michael Hotel Juliette, autorizado, reporta finalizando no gate 08. Autorizado, Michael Hotel Juliette, reportado no gate 08. Gate 30, chamo centro de Recife, frequência 12. Poderia confirmar a frequência, 3230? 45-2085. 2545-2685, 3230, obrigado. Salvador 2099 estabilizou na 1-0. 99, complete a aproximação final, chame torre e frequência 118 decimal 95. 118 95, bom dia, 2099. Salvador, bom dia, voo 1095, instalação Juliette. Guarda 095, informação de Juliette, confere, guarda o minuto, cobra. Guarda. Solução 4039 para o pushback acionamento do posto de carga. Autorizado, reposto táxi. Boa tarde, 4039. Salvador, bom dia, Juliette, na escuta. Michael Juliette na escuta. Você se encontra em que posição? Agora fazendo a mudança do trator aqui na Través da 8 já, para entrar aqui na Través da 8. Ah, entendi, eu achei que o senhor estava na remota no 3 indo pro gate 08, mas enfim, tá autorizado. Michael Juliette, copiou. T304, solo 1 no meio, libera a direita, chama solo 1211. Vai livrar direito 211, após o 3304, bom dia. Pouso 2199, livre pouso, pista no 0, vento no 90 graus, 089. Autorizado, pouso no 0, 2199. Bom dia, taxi via Alfa, Juliette, até o gate 07. Fique atento ao tráfego realizando reboque no gate 08, ok? Afirmativo, livre taxi de Alfa, Juliette, para o 07. Atento ao movimento do seu pai, 3304. Azul 4039, alternando Campinas, Ribeirão Preto, 120 a bordo, 4 horas e meia de autonomia para o táxi. Azul 4039, pode confirmar, por gentileza, as informações de táxi? Alterna Ribeirão Preto, 120 a bordo, 4 horas e meia de autonomia. Táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera chamado em 118.95, altímetro 1016, dará passagem ao Airbus da TAM. Taxiando a sua direita para ingresso no pátio, após prossegue o táxi. Recebendo passagem aeronave, segue via Índia, ponto de espera 1895, azul, 4039. 1095, copia? Copia. Fins autorizados 360, decola da 110 com primeira curva à esquerda na saída Arborelé. O peso do 21 na primeira aerovia, após conforme rota. Transponder 5160, controle 1120, decimal 8. A bola é lenta, após a decolagem curva à direita. Ok. Autorizado 360 para confins. Decola da 10 com curva à direita. Arvo Elefa, apesulou 21, segue rota. Transponder 5160, controle 1208. Gol 1095. 1095, atendimento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Reportará. Salvador, bom dia, gol 2199. 1199, táxi via Alfa, reporta a sua direita. Alfa, Alfa, Juliette, 2199. Fala, bom, 372. 372, aguarda pro pushback acionamento. Fala, o parceiro 2203. Confirma para o solo. O passaredo 2223, ok? Acabamos de entrar em contato com o Centro Recife. Infelizmente, o seu plano ainda não foi recebido. Estamos tentando contato com a sala de plano de voo, tentando agilizar o máximo possível, ok? Ok, estamos em contato com a companhia, foi confirmado pelo CGMA, o plano executivo e a DLA também. Eu acabei de falar com o centro e não tem nada do seu plano lá. Solo Salvador, Mike Hotel Juliette, reporta aeronave estacionada no 28. Gente, Mike Hotel Juliette, bom dia. Bom dia. 1095, correção no 372, autorizado para o feedback acionar, reporta. 2199 Alfa Juliette, até o gate 06, autorizado. Alfa Juliette 06, 2199. 4039, a Lima tem cabeceira 10. A Lima tem pista 10, 4039. 312, solo, 822, chame o controle, chame o solo, 1-2-1-1, livrando à direita. 2-1-10, o chame é o mesmo. Novo Salvador, no Janeiro 6312. 312, táxi de Alfa, recorda 2 Juliette. Alfa, 2 Juliette. Atleta 39, livre decolagem, pistão no 0, vento no 90 graus, mão no 9. Eu vou decolar então no 0, 4039. Controle Salvador, bom dia, 3732, cliente da Fiesta. São 3732, acione identificação. Pista Via Mari para o nível de voo 050. Via parte 1 no Índia, ponto de espera chamar a torre 1998 decimal 95, altímetro 1016, bom voo. Boa. Madureira Salvador, bom dia, azul 4039, passando 900 pés, descida da Elva. Azul 4039, sobe o nível de voo 340 via da Elva, vigilância radar. Foro 340 via da Elva, azul 4039. Como foi o Xané 6312? Como que a sua transmissão está extremamente baixa. Mantente da Juliette e aguarda para ingresso. É autorizado Juliette até o gate 03. Juliette 43, é a 312. Salvador, bom dia, voo 372, 372, a linha decola, pista no 0, vento no 90 graus, 09 nós. Pista na linha decolada no 0, voo 372. Aí, grupo Mike, Salvador, consiga. Mike assume código 0114, mantém as condições visuais, transporte interlado. Ferra, Sony, código 0224, mantém as condições visuais, Ajuste em Salvador no 096, reporte Tapuã, altitude corredor. Na 372, decola dos 28, tive controle agora, 1208. 208, obrigado. Controle, 1372, bom dia. 1372, contato radar na decolagem, sobe para o nível de voo 390, sai da PUCA vigilante. Para o 390, 1372. Quando possível, pode Aracaju? Sim, gente. Só 3732, desce a 3.000 pés, ajuste no 0 no 6. 3.000 com 1 no 0 no 6, desce 3732. Fala, passarido 2223. Ok. Passarido 2223. Contato com a nossa companhia, já foi confirmado que o plano está ok. Ele acabou de chegar aqui no meu sistema, só aguarda um minuto para eu verificar a rota, que veio sem a rota, ok? Ok. Seu plano acabou de chegar aqui no meu sistema, porém sem a rota, estamos confirmando com o centro, ok? Azul 4039, chama Centro Recife, frequência no 251, alternativa no 33 decimal 25. 251, 33, muito obrigado, 43, obrigado. Tráfego tráfego Salvador, bom dia. Atlanta 3179. Está na posição 11, gente da informação Juliette. Para conta da autorização, São Paulo, Guarulhos. Zona 79, aguardo minuscópio número 2. Na escuta. Vitória, com passarelo 2223, copia? Ok. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 180, decola da 10, com primeira curva direita na saída Arbórea Elefa. Após Elefa, aflore conforme rota. Transponda 5967, controle em 120, decimal 8. Mota Júlia Serra? Afirma, gente. O hotel direito de terra, autorizado o cruzamento da final no zero, reporta final no 7. Reporta na final no 7. Pronto, meu. Passarei os 2-2-3, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento na remota no 2. Pronto para push e acionamento. Sente o número 2 do setor, o Boeing 737 já finalizou o pushback, aguarda 2 minutos para iniciar, ok? Ok, então na controle que a gente não compre a restrição de acima de 110, não se vale 15 mil. Tem condição de cumprir a restrição inferior de 3 mil? Você não fez o 3 mil? Sim, então compra inferior e informaremos ao controle. Se possível, liberada a restrição. Gente, coordenaremos com o controle se eu cumprir a inferior. Após o contato com eles, você solicita... livrar da restrição, ok? Então, 3179, copia? Tá, 3179, pronto pra cota. Guarulhos 320, decola da 10, com primeira curva direita na saída da EULE da Morte. Upes 110, a primeira aerovia, após, só bate aí com fome. Transponder 5170, controle 120, decimal 8. Ô, tá, 3179, autorizado São Paulo, Guarulhos, nível 320. Saída será da El, letra Motiva, após estação 10, Tabaté, primeira curva direita. Transponder 5170 e o controle 1208. 3179, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback e acionamento. Na 3179, cotará. Salvo 1095, para tráfico 152 a bordo, alternando Campinas, autonomia 3 horas, 5 minutos. Taxi EVA parte 1 no Índia, ponto de espera do Rio, 1839-58-2016, bom voo. Parte 1 no Índia, ponto de espera 1-1895-2016, obrigado, 1-0-9-5. Dia Serra, livre pouso, pista no 7, o vento no 90 graus, 089. Este Mike Kuf Mike, inicialmente voa na proa da rotatória, aguarde de coordenação com a proa. A intenção é seguir para passar os canais de buraquinho ali. Irmão, seu destino Salvador, Mike Kuf Mike? Afirmo. Siga a rotatória e aguarde de coordenação. Eu tenho que passar de perto de buraquinho antes, com a possibilidade mesmo. Não, ainda não, porque eu tenho que decolar de curva esquerda. Vou em rotatória, aguarde coordenação para a torre, vou autorizar o seu voar buraquinho. Ok. O controle informou que conforme o tráfego ele libera a restrição, porque eu pedi que o senhor solicitasse para eles, ok? Sim, obrigado. Torres, Salvador, é o Mike of Mike. Mike, abandonando a linha do litoral, reforçou através norte da torre. Ok, o Mike of Mike está pretendendo fazer um sobrevoo ali do lado de buraquinho. A possibilidade? Salvador, gol 1095, Golfo, Fonte Espera da 1-0, pronto. Estou autorizado, Mike, Golf Mike, me escuta. Ai, que graça. 1-0-9-5, estou autorizado, Daniel, decolapse 1-0, vento 2-0-0, grau 0-7-9. Isso, alinhar e decolar. Estou 1-0-9-5. Torre Salvador, bom dia, teste 3732 estabilizado. Hotel Direto Serra, solo 838, a estação na frequência livre. 3732, o exército 0 no meio, continua a aproximação, aguardando pista livre. Até aguarde, até 3732. Para o ataque, 58 no POB, estamos com 6 horas e 40 de autonomia. De alternância, Salvador. Meia dúzia e 40? Acerto. Segue ser via parte 1 Índia, ponto de espera chamada Torre 1, no restrição 95, altímetro 1016, só confirmando a princípio com pré-restrição baixa de 3000. Sim. Só confirmando 59 no POB. 59 no POB, pode proteger a informação de táxi por gentileza. Afirmativo, prossegue o táxi, o ponto de espera chama a torre 10295. 2223, ciente, bom voo. Obrigado. Então, 3732, livre pouso, pista na 0, vento na 90 graus, 079. Livre pouso no 0, até 3732. Gol no 095, decolar 239, chama o controle agora, 120, decimal 8. 208, 015. Controle Salvador, bom dia, gol 015, decolada. Gol no 095, contato radar na decolagem, sobe ao nível de voo 360 via Argo, vigilância. Sede via Argo, 360, 09. E o Mike, Golf Mike? Prossiga. Aqui, tá na perna do vento, 1-0. Gente, Mike, Golf Mike, já tem livre pouso na 1-7, o vento no 90 graus, 079. Ai, que graça. Então, 3732, solo 41, libera a direita, chama solo 1-2-1-1. Direita, solo 2-1-1, obrigado, bom dia. 2-2-2-3. Pode esperar pronto. 2223, a Lima tem cabeceira no 0. A Lima tem a passarela. Olá, Salvador, bom dia, 73732, livrou? Alfa e Juliette para o 05, 73732. 2223, estou autorizado a decolagem, pista no 0, vento 990 graus, 089. Livre decolagem, passagem 2223. E o Michael Mike está na perna base para 17, após se grava o pátio de aeroção, ok? Estou autorizado direto ao pátio, o vento 990 graus, 089. Ai, que graça. Decolado 4-3, tira o controle agora, 1208. 1208, obrigado. Controle, bom dia. Passarei 2-2-2-3. Passarei 2-2-2-3, contato radar, sobe mantinha-me de voo 1-8-0, sai da árvore, está livre da restrição. Livre da restrição, obrigado, passarei. O 1095 chama centro Recife, frequência 1288, alterna 135, decimal 3. 1288, 1353, 015, obrigado, bom dia. Skank Juliette, acione código transponder 5042. Skank Juliette, mantém nível de voo 100, chama agora o centro Recife, 2288, alternativa 135, decimal 3. Confere. Salvador, tá 3179 para pushback acionamento, posição 11. Autorizado, reposta ataque. Autorizado, reposta ataque, 3179. Salvador, Oxaneiro 6312, informação Juliette, autorização para registro nível 390. Sempre autorizado 350, confirma ou modifica? Confirma 350. Oxaneiro 6312, prepara a saída Pucca Transição Cajô, guarda o meu escopo. Pucca Cajô, sim. Delta 3179, para o TAC 10188, 3 horas e 20, alterando o Galeão. Via via Fátima no Índia, ponto de espera chamado em 1 no 8 de sua 95, altímetro 1015, posição 1016, não confio para o B, posição alternativa? Alternativa é Galeão. Gente. 3 horas e 20, Fátima, Índia no ponto de espera 1895, tá 3179. Ligador 223. Por gentileza, o canal 160. Pode manter nível 160. 160, tá certo. Paulo Salvador, muito bom dia, 3304, solicito autorização Brasília. Informação Juliette, curso aguarda cópia. Gente da Juliette, aguarda cópia do 3304. Passarei 2223, pode voar o piloto. A de Padeto 2223, chama Centro Recife, 1288, alterna 1353, sou mesmo direto ao piloto. Gente, 1288 e 1353, obrigado aí pela colaboração, até bom dia. Salvador, bom dia, 3179, está pronto no ponto de espera da 10. 3179.